Panorama Agrícola para 30 de agosto de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 30 de agosto, lua nova, este é o seu Panorama Agrícola. O ditado do programa hoje é: a velocidade que emociona é a mesma que mata. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira. Projeto Cambira capacita pescador de Balneário Barra do Sul. E na entrevista para Custeio ou Investimento, procure assistência técnica da EPAGRE. Ligue 48-3239-5647 e participe do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você sabia que a lei não permite a doação de restos de alimentos para criadores de animais? Fique alerta, restaurantes, mercados e criadores de bovinos e suínos. Restos de comida com qualquer tipo de proteína de origem animal não devem ser dados aos animais por questões sanitárias. É uma forma de prevenir doenças como febre aftosa e a peste suína clássica. É hora das notícias. A Cooper Central e outras cooperativas agropecuárias, mais o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, iniciaram um dos maiores projetos de qualificação profissional de Santa Catarina. É o programa Aurora de Qualidade do Leite, que nos próximos 2 anos irá capacitar 2 mil criadores de bovinos leiteiros do oeste do estado, com 2.240 horas de treinamento. As atividades serão desenvolvidas este ano e em 2012, com reciclagem em 2013. Estão previstas 140 turmas. Além do conteúdo teórico, cada treinando fará 4 horas de prática em uma ou mais propriedades de produtores participantes. O treinamento tem foco na qualidade do leite. Produtores rurais, transportadores de leite e técnicos vão participar desses treinamentos para a padronização de todas as etapas do processo produtivo da cadeia do leite. Citricultores já podem adquirir mudas de 2 novas variedades de frutas recomendadas pela Embrapa. São as mudas de laranja Navelina e da tangerina Hortanik, disponíveis no escritório de negócios da Embrapa em Capão do Leão, Rio Grande do Sul. As novas variedades apresentam características atrativas ao consumidor e ao produtor. A laranja Navelina tem de 10 a 12 gomos e não tem sementes. O rendimento do suco da fruta varia entre 35% e 45%. A Hortanik, uma híbrida natural entre laranja doce e tangerina, tem casca resistente, o que favorece o transporte em longas distâncias. O suco da tangerina é abundante e tem sabor agradável por causa dos elevados índices de ácidos totais e açúcares. O Brasil é o maior produtor mundial de citros, com mais de 250 milhões de plantas cultivadas. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman. Presidente, nessa época do ano começam os plantios e também já a liberação de crédito em função do Plano Safra para a Agricultura Familiar. Que orientação a presidência da EPAGRE poderia passar aos produtores neste momento? Uma hora bastante importante para que a gente passe algumas informações a todas as agricultoras e os agricultores de Santa Catarina e também pescadores. está iniciando agora toda a questão do financiamento agrícola. Foi lançado o Plano Safra há 30 dias atrás e hoje a operacionalização está em pleno funcionamento. Nós temos aí Pronaf, temos o custeio, nós temos a possibilidade de buscarmos infraestrutura, ou seja, todas as possibilidades que o agricultor tem à sua disposição através dos bancos, Banco do Brasil, das cooperativas de crédito, enfim, de todo o sistema financeiro que dá atenção, principalmente à agricultura familiar. Então, nós gostaríamos de orientar os nossos agricultores, as nossas famílias de agricultores, que procurem o escritório da EPAGRE sempre que tiverem alguma dúvida, porque o importante é nós termos essa relação muito forte entre o agricultor e uma boa orientação no agricultor, mesmo porque, para não se criar falsas expectativas, nos colocamos à disposição enquanto EPAGRE para dar todas as orientações necessárias ao nosso produtor. Procure o escritório da EPAGRE, é muito bom. Lá você vai ter uma orientação, lá você vai ter um técnico, um engenheiro agrônomo, você vai ter um técnico agrícola ou um médico veterinário para lhe fazer o encaminhamento que for necessário para toda a questão do crédito em Santa Catarina. É assim, o produtor tira suas dúvidas e consegue investir com maior segurança na lavoura, pensando exclusivamente na parte técnica, né, presidente? Sem dúvida alguma. Além disso, também o custeio, que é já um crédito praticamente automático, mas quando é investimento, precisa de um acompanhamento e uma assistência técnica. Por isso que nós colocamos o nosso pessoal, todo o nosso corpo técnico, à disposição de todos os agricultores. Eu sempre costumo dizer de que muitas vezes nós pode ser que não temos a resposta para tudo na mesma hora, mas com certeza no próximo dia ou até mesmo dentro de alguns minutos, através de um telefonema, através da estrutura que a EPAGRE tem, nós vamos buscar, evitando assim que o agricultor perca tempo e que ele vá na instituição financeira já com um projeto bem elaborado, com um projeto bem encaminhado. Falou aqui no Panorama Agrícola o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Contato do programa hoje é com o município de Balneário Barra do Sul, litoral norte do estado de Santa Catarina, com o extensionista da EPAGRE em Barra do Sul, José Eduardo Calcinone. O assunto, o projeto Cambira. Calcinone, o que é o projeto Cambira? O projeto Cambira, ele visa o aumento de renda da comunidade pesqueira através da capacitação profissionalizante, cursos que agreguem valor, como processamento de pescados, né, boas práticas de fabricação, enfim. E também visa a organização da comunidade, né? O objetivo dele lá no início era a formação de uma cooperativa, que já era uma necessidade existente, e a cooperativa hoje, de fato, ela se tornou uma realidade. Primeira cooperativa de pescadores da região aqui do litoral norte. Quantas famílias estão envolvidas nesse processo? Olha, na verdade o projeto Cambira, ele começou com 200 vagas, né? Então, assim, essas 200 vagas pode-se bem dizer que envolvia mais ou menos umas 120 famílias, que tinham pessoas da mesma família, marido e mulher, filhos. Então, ele envolve um público bastante, digamos assim, grande aqui no município. Não envolve todos os pescadores, mas indiretamente quase todos eles. E essa capacitação está em pleno andamento? A capacitação, sim. O projeto Cambira, ele teve início em novembro de 2009 e ele vai ter término em fevereiro de 2012. Ele até foi prorrogado porque algumas ações acabaram no seu andamento criando uma necessidade de prorrogação. Bem, o município aí, José Eduardo Calcinone, é eminentemente pesqueiro, correto? Correto. E há outros projetos que envolvem a EPAGRE, a Secretaria de Pesca do município? Sim, aqui a gente tem vários trabalhos em andamento, né? Inclusive esse projeto Cambira, ele é um trabalho que foi decorrente de um trabalho de extensão, onde já se existia um trabalho de de organização da comunidade, já existia uma associação de mulheres trabalhadoras da área da pesca, né? E como surgiu um edital do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e a gente tinha um contato também com o Instituto Federal Catarinense de Araquari, acabou acontecendo da gente fazer um projeto assim, em parceria, né? E assim foi. O projeto Cambira é um resultante de vários trabalhos que a gente já executava no município. Perfeito. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com José Eduardo Calcinone, extensionista da IPAGRE no município de Balneário Barra do Sul. Calcinone, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.